pego no momento com o pensamento longe. Quanta coisa mudou, umas pro bem e outras pro mal. Evolução traz benefício e traz também funeral. Amigo de infância, boa parte eu já perdi. Pro crime ou pras drogas, o inferno está aqui. Não ter dinheiro gera tristeza e ambição. Por isso muito moleque está com a arma na mão. Não é fácil passar fome porque o pai tá sem emprego. Porque ficou órfão dos pais muito cedo. Quem não queria ter uma família equilibrada, perspectiva de um futuro, uma boa jornada. Essa parada é cabulosa, para alguns uma lorota. Demonstrar a realidade não é coisa da moda. Brasil, terra do samba e carnaval. Ilusão que mascara o quanto o povo tá mal. Pra que canta alegria enquanto o povo se fode? Se garantir o bom do dia, pra muitos é sorte. Seu brilhante, seu milhão, quero aqui na minha mão. Pra devolver pra favela o que é dela, não é não. Pra que canta alegria enquanto o povo se fode? Se garantir o bom do dia, pra muitos é sorte. Seu brilhante, seu milhão, quero aqui na minha mão. Pra devolver pra favela o que é dela, não é não. Canto a realidade que machuca a sociedade, pois a vida não é só festa, essa é a verdade. Me enojo com contraste social, é. A minoria é baluda, a maioria tá mal. Minha área não tem plantação de coca, não. Nem fábrica da Taurus, mas aí isso não importa. Os mano andam armados, cheirando um pó virado. O crime é maior opção para se ter um trocado. Com a quadrada o boy sai por aí, pra meter a burguesia o que mais vejo aqui. Menor psicopata, sem nada a perder, nunca come nada e nem tem o que temer. Esse rumo só tem duas opções, é. Até você clichê, é cadeia ou caixão. Vamos tomar de assalto a sua atenção. Equilíbrio, João Pessoa, vixe, é revolução. Pra que tanta alegria enquanto o povo se fode? Se garantir o bom do dia, pra muitos é sorte. Seu brilhante, seu milhão, quero aqui na minha mão. Pra devolver pra favela o que é dela, não é não. Pra que tanta alegria enquanto o povo se fode? Se garantir o bom do dia, pra muitos é sorte. Seu brilhante, seu milhão, quero aqui na minha mão. Pra devolver pra favela o que é dela, não é não. Já vi muitos dizer que é culpa do povo. Viver em meia ignorância, miséria, esgoto. Vou mostrar o oposto dessa opinião, pois não vejo boa renda, boa educação. Vou te dar um exemplo chegado, é. Se liga, o tênis bom custa mais que um salário. Como posso estar bem tendo pouca opção? E é mais fácil, meu compadre, é virar ladrão. Com essa situação, nem penso em concordar. O inimigo está aí pra destruir, humilhar. Quer ver você fraquejar, atrás das grades parar. E nessa vida louca, a morte pode te visitar. Mas sei lá, é. Quero vencer o jogo. A maior parte do bolo quem tem que ter é o povo, que rala pra caralho e nunca vê nada. Com equilíbrio certamente a vida fica bem massa. Pra que canta alegria enquanto o povo se fode? Se garantir o bom do dia, pra muitos é sorte. Seu brilhante, seu milhão, quero aqui na minha mão. Pra devolver pra favela o que é dela, não é não. Pra que canta alegria enquanto o povo se fode? Se garantir, pra muitos é sorte. Seu brilhante, seu milhão, quero aqui na minha mão. Pra devolver pra favela o que é dela, não é não. Pra que canta alegria enquanto o povo se fode? Se garantir o bom do dia, pra muitos é sorte. Seu brilhante, seu milhão, quero aqui na minha mão. Pra devolver pra favela o que é dela, não é não. Pra que canta alegria enquanto o povo se fode? Se garantir o bom do dia, pra muitos é sorte. Garantir o pão do dia, pra muitos é sorte. Seu brilhante, seu milhão.